39 Polo Polo Norte Piscina 0, vento 220 graus, 0,5 knots. Desposo, 639. 7-1-2-1-7-1, repete. 7-1-2-1-7-1, reporte o melhor setor para iniciar a aproximação. Correio azul 273, coloca a próxima decolagem. Ok, segue o táxi até a capçura 28, 273. Pela... sobre a pista. Enquanto você regressar a pista agilizando, ele vai na delta. Sim, gente, agilizando então, ingressa na pista e libere na primeira taxiinha direita, que é a taxiinha delta, ok? 273. Então, ingressa e livra a delta, que é agilizando, é o 273. 7273 está confirmando, após decolagem da 28, mantém pro até 2.500 pés, após curva esquerda na São Paulo, no transição coral. Então, pode colar, mantém 2.000, pode ser voar coral. Tem 2.500. 2.500, mantém. Certo. Correto, 273, liga na primeira direita na delta e chama em 121 decimal 9, vai passar a porta de fora da delta. 219 na delta, grato. Thank you. Charlie 392, ponto de espera da pista 28, só pronto. Cumpre o perfil da Aron. 3, 2, 1, Seja bem. Colégio autorizado, fica 22. 260 graus, 099. 2 da coluna 8, controle Salvador 208. 208. 6192, direita por 050. Gente, chama na 312 de lixo. Só mandou 1230. 1230, sua identificação. Você mantém a nível 120, vou chegar até pico. Ajuste 1021, sua reta. Ok, 7 dias. 3-1-2, chamo centro Recife, 1-2-6-8-5, alterno 2-5-4-5. Fala 2-2-5-2-5-4-5, obrigado. da 3304, aproximando o ponto de estrada da 28, pronto. Alinhar e manter a pista no 28 até 304. Está autorizado a alinhar e manter na 28 da 3304. Liberados a restrição de TNP, comprou o perfil da Arbor, cojando, da Elefa 1 Alfa. Falar autorizado 528, vento 2, 5, 0 graus, Elefa 9. É, considerada a restrição, vai cumprir o perfil da Elefa 1 Alfa, da 3604, autorizado a decolagem da 22. Azul 4450, deixa o controle de Salvador. Achando a notificação, doce mantendo 120, ajuste 1021 e a chegada até PIP. E chegada até PIP, descendo a 120, 1021, ajuste 4450. Controle, bom dia, até 3304, decolado, Elefa 9. Controle 3304, contato radar, subo nível 360, direto Elefa. Elefa 360, 3304. Controle, Salvador Brasil, Charme 6250, transfere IBF ao 170. Chame 6250, este é o controle de Salvador. Acione a identificação, desce mantenha nível 130, ajuste 1021, chegada até PIB. Identificou, desce ao 130, com 1021, no perfil da 6250, 1230, desce para 2010, ajuste 1021, está livre ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. A última aeronave para ter informou que havia uma formação perto de Ipitch, entre o TPIP e USA. Caso necessite de desvio, informe o controle. Então, paciente, vai descer até 2000, chamará estabilizado, 230. Sim. Cruzar 2.500 pés, após com o perfil da Momo no mínimo, cumprindo o restante de 3 mil pés. Ok, tá ciente, o 2221. Eu não faço check no equipamento, estou de bairro normal e urgente. Semana com os trânsitos, 2021, faz com a mãe. Mãe, quem corrige? Circuito pensando 7? Circuito pistão 7, como acontece, que você vai fazer essa coisa. Afim, você ia falar de Itapuã? Ah, cruzar lá na rua, acho que eu vou falar de Itapuã, acho que é mais certo. Aqui, bolo 230, bolo 2, 0950 graus, 099. Dá o 3 a 022, com 2, 3 a. Nível 1 no 3. faixa na 250, continue descida para 3 mil pés, ajuste no 021, número 3. Mantenha na vertical do farol. Passando 360 aqui na vertical do farol, Oscar Mike 7 do teste. Violeta Troop, estabilizado. 3500 em portaria, o Oscar Mike 7. O farol tem uma decolagem na pista 28 e 3 aproximações. Oscar Mike Exchange, executando 360 pela esquerda, vertical do farol, meu pé. 2228. Após decolagem, informação de tráfego à esquerda, 1.000 pés sobre o litoral, fazendo espera, circosque 7.5. Decolagem autorizada, pista 28, vento 250 graus, 089. Sente, autorizada, decolagem 2221, sente tráfego. Passagem confirmando, mantenha reta com 2.500 pés. Sente, reta 2.500, 2221. Até o farol da barra para o Instagram. Não, mas positivo, senhor. Tá mil pés no presente momento, autorizado pela torre. Então só ir até o canal e voltar, se possível, para o apoio do axé. Gente, 1000 pés. Carol da Barra, após regresso. Reporte para o regresso. Voltará para o regresso, Oscar Maite. Azul 4450, estabilizado? Afirmativo, 4450. Já entrou no 8 decimal 95. 8, 95, obrigado. Na 250, décima antena 2, no teste, ajuste 1021, livre no MS Zulu, pista 21, reposta estabilizada. 2000 autorizado, reportará estabilizado, né? 0, ajuda com o campo. Negativo. Uso autorizado, pista 28, vento 250 graus, 099. Livre pouso, pista 28, Zulu, 4450. acho que é mais quente. Via Paraguaxé, sentido contrário. Reporte através do parque aqui para super transferência. Reportará Bio 10, parque do Rogério Monteiro, pista 28. Ali, Monteiro, 28, James, por favor. Contato radar, suba ao nível 330 e aproveitarão. para o 330 via Aron. 0 para circuito da 17, acho que é mais certo. Afirmo, faça um circuito curto para a pista 17, cruze da presente. Da presente, circuito curto para a pista 17, acho que é mais certo. Como é que é que ponto autorizado? Pista 17, vento 240 graus, 017 mãos. Corrigindo, 07 mãos. Autorizado para o Oscar Maikank, ciente do vento. Após 2 mil pés de direção. centro Recife, em número 2000.85, PM 25.45. Centro agora com o centro 2000.85, GIV 5.